volta pro lugar de onde você veio. Eu não te quero mais, eu não te quero mais. Volta, tchau. Volta, volta, volta. Volta não. Tá aí o som de Dani e Diego, volta! Eu não sou nada sem você, Chitãozinho Chororó passou por aqui também no Central do Sertanejo, Henrique Juliano, separa namora, é só sucesso, só música boa, energia positiva no seu rádio, aqui na sua rádio preferida. Eu tô indo pro intervalo comercial, né? Fechando aí a nossa segunda sequência, mas olha, a terceira sequência tá especial demais, hein? Eu conto com a sua audiência, daqui a pouquinho logo o intervalo comercial vai passar e eu estarei de volta. Central do Sertanejo comigo, Silvio Ferraz, te fazendo companhia nesta sexta-feira, 6 de dezembro. Rapidinho, já volto. Central do Sertanejo, as melhores do sertanejo no seu rádio. A precisar de um tónico energético? Já tomaste de tudo e nada resulta? Às terças, às 7 da manhã. E já sem forças? Ora, aqui está o que precisavas. The Session, um programa apresentado pelo DJ REPS, que te traz o melhor da música eletrónica. São 60 minutos com o DJ REPS e a Central DJ. A linha, vem connosco. The Session, o melhor e mais atual da música eletrónica em concreto e dance music em geral. Todos às terças-feiras, às 7 da manhã, na Best. Depois de uma noite inteira a bombar, continuamos a 100% na Antena Best. 100% Club. Mixagens de DJ Prodigio. 100% Club. Aos domingos, às 6 da manhã, na Antena Best. Antena Best é a primeira a dar-te as novidades. Elas estão a sair da fornalha musical. Já estão a tocar na tua estação. 14 em linha. É a altura em que ficas a saber o que andam a cantar os teus artistas favoritos. 14 em linha, de segunda a domingo, entre as 14 e as 15 horas, na Antena Best. Linhas? Lembras-te da revista Bravo? E dos CDs Now? Que tão ansiosamente esperavas que saíssem para o mercado. Sim, é certo, as coisas mudaram, surgiu a internet, as coletâneas desatualizam-se muito mais rapidamente, mas, ainda assim, algumas delas resistem e fazem parte do presente. Agora Now, um programa que parte com base nesta coletânea que, para além da versão original do Reino Unido, tem várias edições específicas para cada país, como Portugal. Agora Now, de segunda a sexta, das 4 às 5 da tarde, com Carlos Bonaparte, na Antena Best. Sabes o que é isto? Alô. De segunda a domingo, das 5 às 6 da manhã, na Antena Best. Estamos de volta com Central do Sertanejo. Já tô de volta com mais Central do Sertanejo aqui na sua rádio preferida, a rádio que você gosta de ouvir. Olha que maravilha, terceira sequência, né? Aqui no Central do Sertanejo, 6 de dezembro do ano de 2013, tá chegando o som de Gustavo Mioto. Para de marra, aumenta esse volume, tá na rádio do sucesso, tá na mais ouvida. Thank you.

quando a praia se esquecer do mar e o mar desistir das ondas. A música que você gosta de ouvir, toca aqui no Central Sertanejo. Vamos pra cima, turma, com tudo, hein, vai! A campainha toca, vou correndo abrir a porta. Ela vem toda arrumada pra ir pra balada com a minha irmã. Faz escova no cabelo e eu olhando no espelho. Ela já sai me olhando, tirando o excesso do batom vermelho. Já tá querendo ir comigo pra balada. Ela só tem 18 e eu já tenho 26. Tá me provocando e deixando sem controle. Como é que é? Ela é amiga da minha irmã, não quero nem saber. Eu vou pra cima, pra cima. Ela é amiga da minha irmã, não quero nem saber. Se ela é novinha, novinha. Ela é amiga da minha irmã, não quero nem saber. Eu vou pra cima, pra cima. Ela é amiga da minha irmã, não quero nem saber. Se ela é novinha, novinha. Foi demais, hein? E quando a campainha toca, eu vou correndo abrir a porta. Ela vem toda arrumada pra ir pra balada com a minha irmã. Escovando o cabelo e eu olhando no espelho. Ela já sai me olhando, tirando o excesso do batom vermelho. Vem, vem, vem. Já tá querendo ir comigo pra balada. Ela só tem 18 e eu já tenho 26. Tá me provocando, quem que é que tá me provocando aí, moçada? Vamos cantar, vai! Ela é amiga da minha irmã, não quero nem saber. Eu vou pra cima, pra cima. Ela é amiga da minha irmã, não quero nem saber. Se ela é novinha, novinha. Ela é amiga da minha irmã, não quero nem saber. Eu vou pra cima, pra cima. Ela é amiga da minha irmã, não quero nem saber. Se ela é novinha, novinha. Ela é amiga da minha irmã, eu não quero nem saber. Eu vou. Vamos pra cima, turma. Ela é amiga da minha irmã, não quero nem saber. Se ela é novinha, novinha. A minha irmã que me perdoa, mas a amiga virou cunhada, viu? Michel Teló, aqui no Central do Sertanejo, amiga da minha irmã. Passou também o novo som do Fernando e Sorocaba, Gaveta. João Pedro e Cristiano, participação de Eduardo Costa. E também tivemos Gustavo Mioto. Tudo isso aqui na sua rádio preferida, a rádio que você gosta de ouvir, a Sintonia do Sucesso. Olha, sexta-feira, né? Finalzão de semana que tá chegando, hoje dia 6 de dezembro. Eu tô indo pro nosso último bloco de hoje, né? Que feliz. Tudo que é bom dura muito pouco, mas não desliga. Não desliga que na sequência tem as três mais da semana. Eu tenho certeza que você vai adorar. Central do Sertanejo, daqui a pouquinho tá de volta. Comigo, Silvio Ferraz. Central do Sertanejo. Já estamos de volta com Central do Sertanejo. Já tô de volta com mais Central do Sertanejo pra você na sua sexta-feira, dia 6 de dezembro. Olha, agora você vai curtir as três mais da semana, é? Essa semana foi a semana de estreia do nosso programa Central do Sertanejo comigo, Silvio Ferraz, né? Tive aí com vocês na segunda, na terça, na quarta, na quinta e hoje, sexta-feira, as três mais da semana. Pode acostumar, porque na sexta-feira sempre o último bloco do nosso programa serão as três músicas mais tocadas, mais selecionadas da semana. E nessa semana aí tivemos o Bruno Marrone, Vidro Fumê, também Cristiano Araújo, Fafafafá. E é claro, vou deixar a do Munhoz e Mariano por último, né? Tem também sucesso de Munhoz e Mariano. Não era pra falar, mas eu falei, né? Então, as três mais da semana: Bruno Marrone, Cristiano Araújo e Munhoz e Mariano na sequência. Yeah.

embaçado, mas não tô bêbado, não tô levemente alterado. O tirano tá tudo embaçado, mas não tô bêbado, não tô levemente alterado. O tirano tá tudo embaçado, mas não tô bêbado, não tô levemente alterado. Ah, que gostoso! Canta comigo, vai! E tá, o tirano tá. Relaxa aí que eu tô bem. Quem tá levemente alterado faz barulho! Tá aí fechando a nossa última sequência desta sexta-feira. E fechando o nosso programa também, Central do Sertanejo, sexta, 6 de dezembro. O som é do Michel Teló, levemente alterado. Galera, eu gostaria de agradecer a audiência de cada um de vocês que esteve comigo nessa primeira semana do Central do Sertanejo, né? Obrigado mesmo a todas as rádios afiliadas que estão retransmitindo o nosso programa Central do Sertanejo. Espero que vocês tenham gostado, pois eu estou adorando fazer o programa Central do Sertanejo aqui nessa rádio show de bola. Galera, um grande abraço a todos, um bom fim de semana, obrigado mesmo pelo carinho da sua audiência, fiquem todos com Deus, eu tô indo com ele, um grande beijo pra todo mundo que tá ligadinho com a gente, e na segunda-feira eu tô de volta, né? Semana que vem, segunda, eu tô de volta, pode marcar aí, dia 9 de dezembro eu tô de volta, trazendo mais Central do Sertanejo pra você. Um grande abraço, bom fim de semana, tudo de bom! Continue na melhor sintonia, porque muita coisa boa vai passar por aqui ainda, hein? Grande abraço, fui! Central do Sertanejo.